Seja livre e adore aquele que te chamou, e aquele que te chamou para coisas que o olho não viu, que o ouvido não percebeu, que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para nós. Receba essa semente de coisas maiores, aleluia, glória a Deus. Esse é o canto pela paz. Te adoramos, Senhor. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Coisas maiores, aleluia. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei. Eu te chamei, chamei. Adora comigo, Brasil. Te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei. tudo que o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, o que ninguém na cidade viu, o que ninguém no Brasil viu, o que ninguém na terra ainda viu, é aquilo que Ele preparou pra você, pra você. Aleluia. Aplauda ao Senhor com alegria. Aplauda ao Senhor com alegria. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Ele te chamou para viver coisas maiores. Ele te chamou para ir até onde ninguém foi, para viver o que ninguém viveu ainda.